ritmo, música e poesia. Não, eu tava nervoso pra caramba antes do show. Não tem, eu acho que todo show eu fico nervoso. Aquele show lá eu fiquei 3 vezes, 5 vezes mais nervoso. E também foi um momento tenso, lógico, mas um momento mais de ansiedade que de nervosismo. Um momento de querer entrar no palco ali e fazer bonito e ver a festa bonita. Muita gente que tava ali no público nunca tinha entrado no teatro. E tá ali num teatro que eu acho que é um lugar sagrado para qualquer artista, traz um clima muito, muito importante, né? Respirar aquele ar de arte, estar ali dentro e poder levar o rap para aquele lugar ali, para onde o rap, a gente acredita que o rap merece estar, que é dentro da música brasileira, tendo importância e sendo respeitado na música brasileira. O teatro, para mim, sempre foi um sonho, não tem? Eu sempre gostei da ideia de cantar e as pessoas estarem o máximo possível concentradas ali, junto, mentalizadas na mesma ideia nossa. Rapaziada, vamos parar um pouco aqui pra falar sério. Aí, na moral, não pode fumar aqui dentro, cara, tá ligado? Aqui tem um bagulho de sensor, de fumaça, pode abrir um bagulho aí, molhar todo mundo aí, molhar equipamento, entendeu? Não pode fumar aqui, rapaziada, pelo amor de Deus, vamos parar de sair quem estiver fazendo isso aí, beleza? Vou pedir, fazer só um vídeo, valeu?